Sweet Love. Ao vivo! Essa vai pra toda a galerinha aqui na frente do palco. Canta comigo, vem. Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro. Esse boato que te trai é verdadeiro. Tá lá escrito toda a minha confissão. Lê com atenção, eu te escrevi cada detalhe com que te traí. Tá bom, obrigado. Rola no fim, cê vai saber com quem que eu te traí. Beijo, meu amor, obrigado pelo carinho. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Tô largando tudo pra brigar com ela. Você não tá sonhando, não é pesadelo. Mas não vai, não chore agora e lê um texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo. Amor, eu te traí com a moça do espelho. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo. E porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo. O modo apaixonada. Eu te escrevi cada detalhe com quem te traí. E só lá no fim, cê vai saber com quem que eu te traí. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando, não é pesadelo. Mas não chore agora e lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo. Amor, eu te traí com a moça do espelho. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Sua boba. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Faz isso não, faz isso não. Tem mais sucesso.